lacha, tá errado. Suspira, toma esculacho. Não sou do tipo que me acho, mas me encontrei no caminho. Cobre quem tiver errado, mesmo se eu tiver sozinho. Calçada dos pisa firme, sem área pra mula manca. Contestando as falsidades, pois a verdade é minha banca. Sangue, sangramento, desce, autorragia. Nas batalhas ofensivas, essência de harmonia. Magia, energia, eterna sinergia surgia. Uma nova mistura de energia que contagia, alegria. Também chega e ataca, como dois gumes em uma faca. Matracado, babaca que fala do Chewbacca. Quando quer se envolver, perguntar, não soube desenvolver. Meu tu tá se mata, sua paz, eu não vou te devolver. Microfone cê vê como um revólver. Não vem falar lá de onde eu vim, lá sim, assim, ó. Se atravessar, tu vai ser cobrado. Se respeitar, cê já sabe, é conceito. Vem falar lá de onde eu vim, lá sim, assim, ó. Se atravessar, tu vai ser cobrado. E se respeitar, tá ligado, é que eu não te escrever pra fazer hit. Toma tiro igual 50. WC é peso nos beats, aqui se morre igual da leste. Ninguém prestou pro veste, da massa clã sudeste. Ouvindo um outcast que se faz rap de elite. Freaky, me passa biki, um gole do whisky. Que eu vou escrever esse rap até chapar e gorfar a Billy. Maravilha, é pode até chamar as vadias, semicose na virilha. Ouvido os outros pra saber a ideia certa é. Foca lightmento, cê sabe que vai dar merda, né? Tipo talarico, nunca é bem-vindo na quebra, né? Mulher se faz de burra pra não se passar desperta. Mas que ideia patética, alguém roubou o copo do nó. Jogou no copo do nó, vestígio de droga sintética. Já chega de paga de jão, né? Porque quem paga de jão não tem noção do que rola e da massa, claro, não é bom de te posar. Liberdade de expressão, a transmissão, olho no olho. Eu ligo assim, nunca precisei da mão. Faço com meus próprios pés, tensão. Sentido litoral, nostálgica, recordação da Pompeia. Pra cima, onde o vento faz a curva. O crime existe, o filme ainda é triste sobre Pirituba. Eu só observava sem ser do rap, sem ser do rap, sem ser nas track. Trabalho bolado, família, sou filho da Tatiane. Cria dessa selva, que fraga a mão mais leve do que o peso da moeda. Que sou a peita no estúdio, dia a dia, pra ouvir da mídia, ainda que meu som é sobre erva. Duncan McDougall, toma um tiro na caverna. Tem vida quando você morre, o corpo espírito reza. Ai ladrão, isso nem Deus nega. Minha mente é uma maldade, cês não sabem o quanto pesa. Eu vejo o mundo pela fresta, janela do predela. E os vizinhos rachichados de tabela. Minhas letras não é mainstream, é rotina. Então antes de julgar, se pergunta se cê fez algo por ela. Yo, não vem falar lá de onde eu vim, lá sim, assim, ó. Se atravessar, tu vai ser cobrado. Se respeitar, cê já sabe, é conceito. Vem falar lá de onde eu vim, lá sim, assim, ó. Se atravessar, tu vai ser cobrado. Se respeitar, tá ligado, é conceito.